453, está no normal tráfego, pode prosseguir a subida? Tá, 3153, vetoração para separação, curva à direita, proa 250, suba para o nível de voo 380. 382, pode aguardar aqui então, 383. Sim, então 3153. Mantenha 070, então 3153. Controle, bom dia, Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, decolado no 7. Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, contato radar, saída Argo, sobre manter nível de voo 280. Argo 280, está livre da restrição, 3000. Negativo, Papa Romeu, Eco Alfa Oscar. Negativo, Eco Alfa Oscar. Confirma, mantém a restrição em 3000, Eco Alfa Oscar, ou está livre da mesma? Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, mantenha 3000 pés até Argo. Ok, então mantira a restrição, 3000 pés de Argo, graças. TAM 3153, tráfego superado, suba com nível de voo 380. Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, autoridade direta, Elefa, suba sem restrição para o nível de voo 280. Elefa sem restrições 280, Eco Alfa Oscar. Mike Juliette Romeu, ciente. Tan 3153. Chame de Centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. Controle Salvador Passeio 908. Passaredo 9809, contato radar, saída Arbor. Cumprimento saída Arbor, assim que possível liberar a gente para o 160. Solicita agora nível 160, submantenda presente 160, passaredo 9809. Autorizado 160, era presente, passaredo 9809, obrigado. Papa Romeu Eco Alfa Oscar, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Oceano é 6225, acione identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 019. 4 mil pés, com 19, ficou na Bonf, 6225. Papa Romeu, Índia Tango Eco, prossiga. Ciente, serviço radar terminado, 601 milhas sudoeste do VR de Salvador. Chame controle e gelos na frequência 1201. Azul 4298, acionando a indicação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Identificou Mari para o 050, 4298. Oxalá 6225, desça para 2000 pés, ajusta no 0119, autorizado final ILS X-Way, reposta estabilizar localizador. 2000 pés, autorizado, só parar, localizador, 6225. Controle de comandor, pode ser o TAM 3663, acionando a indicação, autorizada a chegada a BOMF. Desça para o nível de voo 050. 050 para o TAM 366. Mike Juliette Romeu, prossiga. Mike Juliette Romeu, ciente, reporte através de Pituaçu. Controle, o papapá Mike Eco Delta. Tá agora, vai mantendo mil pés. Aconteceu, tá autorizado direto Manati. Mike Eco Delta, mantém as funções visuais, está presente direto Manati, a 1 no mil pés. Certo, autorizado direto Manati, Delta. localizado, Oceania 6225. Oceania 6225, complete a final, chame torre 1895. 18952, se entregar algum dia. Mike Gillette Romeo, tem um helicóptero 12 horas, 7 milhas, sentido contrário, mantendo 1.000 pés. CS do Mike Rodel, da Romeo. Mike Echo Delta, tráfego 1 hora, meia dúzia de milhas, sentido contrário, mantendo 500 pés. Sente tráfego Mike Echo Delta, tá certo. Passaredo 9809, chame centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Recife agora é 1260, 1288, Passaredo 9809, obrigado, tenha um bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, contato radar, saída Puca, sob mantém nível de voo 370. Saída Puca 370, Azul 4234. Azul 4298, após ETAP, de separar 2.000 pés, ajuste no 019. Após ETAP, segue 2019, 4298. Mike Juliette Romeo, chame torre 1895. Juliette 95 Romeo. Bom dia, Gol 1922, desce para 1950, informação Gol. Gol 1922, você tem a indicação autorizada aqui, da Mari, disponível de voo 060. Para o 060, Gol 1922. Azul 4298, autorizado final ILSX, oi, reposta estabilizar localizador. Autorizado X-Ray, vai chamar estabilizado 4298. Então, 3304, acionando a indicação, autorizada a chegada Bonfe, desça para o nível de voo 070. Tá, 3663, desça para 4000 pés, ajuste na 099.